as novinhas embrasando ao som dos meus graves, hein? Essa é pra tocar no paredão. Sucesso! Na Plavix. E ela chega no baile de mansinho, com esse jeito gostoso, gostosinho. É de pirar, se apaixonar, com esse jeito tipo shake balançar. Chego mais perto e falo bem baixinho, eu quero amor gostoso, te fazer carinho. Vou te levar pra outro lugar, você vai amar. Desce que cansa me olhando, já cabelo, tiro sossego. Esse teu jeito fica perfeito, assim vai na tapa. Desce que canto, sobe me olhando, já cabelo, tiro sossego. Esse teu jeito fica perfeito, assim vai na tapa aí. Sucesso! Desce teu jeito fica perfeito. Desce que canto, sobe me olhando, já cabelo, tiro sossego. Esse teu jeito fica perfeito. Sucesso! Ao vivo em São Paulo! Essa é nossa! Música nova! E a galera já tá gostando, hein? E ela chega no baile de mansinho, com esse jeito gostoso, gostosinho. É de pirar, se apaixonar, com esse jeito tipo shake balançar. Chego mais perto, te falo bem baixinho, eu quero amor gostoso, te fazer carinho. Vou te levar pra outro lugar, você vai amar. Desce que canto, sobe olhando, já cabelo, tiro sossego. Esse teu jeito fica perfeito, assim vai na tabainho. Desce que canto, sobe olhando, já cabelo, tiro sossego. Esse teu jeito fica perfeito, assim vai na tabainho. Sucesso! Com esse teu jeito fica perfeito, assim vai matar o LX. São Paulo, é um prazer imenso estar com vocês aqui. Que energia é essa? E boa! Sussu! Neto LX, o rei dos paredões. E o telefone de contato é 719-9345-0006. LX Produções.